Bom dia, 9302, prossiga. 121, pra cópia. Chega 9302. Gente, a pista estará fechada até 0845 Zulu, ok? Confirma nível 140? tudo bem, que é azul 9302. Aguarde um minuto, cópia. Do 9302 ao Sol. Não, cópia. 9302 autorizado em Ilhéus via Golf 677, restante conforme. Nível 140, saída coral, decolando da 197 com curva direita. Código 51150 e controle no 208. 140 para Ilhéus, Golf 677, decolando da 17, na coral, curva direita, atrás para 5150, 208, controle. Pronto para o pushback 9302, 43. Correto, autorizado pushback, chama pronto táxi, azul 9302. Chama pronto táxi, 9302. Alô, Salvador, é o Tom, Mike X-Ray Alpha. Diga, Mike X-Ray Alpha. É o Mike X-Ray Alpha na fonte 7. Solicito autorização para girar motor em marcha lenta para teste. Autorizado, Mike X-Ray Alpha, no portão 07. Ok, grato. Para o Texas, o 9302 está com 57 a bordo, corrigindo 5,6 a bordo, alterna Salvador, autonomia de 3 horas. Sente, autorizado o táxi via parte principal Indy Alpha, turno no 8.95 e o ajuste no 03, azul 9302. Confirmo. Alfa confirmando. Parte principal, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec chama a torre 1-8-95 para a decolagem da 1-7, hoje no 0-3. Parte principal, Lima, Mike, Quebec. Na Quebec chama a torre 295-9302. É o solo? Escuta. Aeronave da TAM efetuando o giro de motores em marcha lenta no 07, fica atento. Sim, editado visual. Solo Salvador, bom dia. Schumer 6251, no assistente da Delta. Por gentileza, autorização, Guarulhos, precisa 320. O 6251 no decola da 1-7, confirme. O Salvador, Sinfono, alguma coisa que você quer falar da zero, né? Com Alfa 520, bem pesado. Ciente, a pistola zero estará fechada até 0845 conforme notante, de borrachamento. Tá, eu vou ver aqui o que, eu posso fazer. É, pode dar autorização para 17, por favor, então, quando tiver, e a gente já volta a falar. Tá pronto, copy, 6251? Tá pronto. 6251, autorizado Guarulhos, via peso Luno 0 Taubaté, nível 360, saída da EL, Leda, Mótiva. Recorda 17 com curva direita, o código é o 5152 e o controle no 208. Autorizado nível 360 para Guarulhos, via peso Luno 0, até Taubaté, recorda 517 com curva direita, pós decolagem, saída da EL, Leda, Mótiva. Correto, chama pronto, portão 10. Chama pronto. Salve, Salvador, está na posição certa, o Mike Fitzgerald, você informa que já concluiu o teste de motor 2. Muito obrigado e um bom dia. Gente. Salvador, 9-3-2. Paulo, Salvador, 9302. Prossiga 9302. Chamamos da torre 300, porém não houve resposta. Ciente, 9302, livre ingresso, alinhar e manter cabeceira 97. Ingresso, alinhar e manter 97, 9302. Azul 9302, quando pronto, livre decolagem da 17, o vento é 1, confirmando 290 graus 02 nós, ajuste no 093. Quando pronto, livre decolagem da 17, azul 9302. Azul 9302, decolado aos 26, controle no 208. 208, boa. Controle Salvador, bom dia, Azul. Alfa 302. Alfa 9302, bom dia, contato radar na decolagem, saída Coral, nível 140, autorizado direto Coral. Direto Coral, Azul, Alfa 302. Alfa 9302, confirma que será manter o 140 até o final? Firma. controlo Oxenero 6251 para o decretamento da 10, em condições de decolada 17. Aguardo um minuto. Aguarde. O Oxenero 6251 está pronto para o push, confere? Afirmo, pronto para o pushback de treinamento da 10, em condições de decolagem da 17. Gente, decolagem será da 17, sem livre push, chame quando pronto para o táxi, coordene com a equipe de solo, de forma que você fique com o pico do avião para ingresso na taxiway Lima, ok? Ok, sem problemas, vamos coordenar o pessoal de solo para ficar de frente para Lima, o chinês de 25. O controle azul 9302? Sim. Solicita desvio à esquerda devido a formações proa entre 170 e 180. Os desvios já são no voo coral. O 9302 era manter presente pro por mais quantas milhas, confirma? Pelo menos mais 20 milhas. Taxi Oxenero 6251, TACO 1221 a bordo, alternando o Galeão, tem 4 horas e 40 de autonomia. Somente PLB 125? É, 121, 121 a bordo. Ciente, Oxenero 6251, autorizado táxi via Lima, Mike, na Quebec. Chamando, confirmando Lima, no ponto de espera da 35, chama a torre no noite decimal 95. Então vai ingressar Lima, e no ponto de espera da 35, chama para ingresso o chinês 251. Firma 251, chama nessa frequência ou troca para a torre? Afirmativo, pode chamar nessa frequência. Ok, chama nessa, obrigado. siga solo 6251. Poxa, na 6251, deseja saber alguma informação específica sobre a pista 97? E alguma informação específica sobre a 97 que não esteja nos notando? Eu digo sobre as publicações da IP e do Lataia. Sobre comprimento de pista, PCN, enfim. Não, nós estamos cientes. Obrigado, Xerer 6251. Ciente. Na Quebec é a porta para ingresso. Vai reportar. Solo Salvador, bom dia. É, Alpha Yankee Golf. Solicitando autorização do pátio 3 para o pátio 1, posição 10. Reboque do pátio 3 para pátio 1, posição 10. Gente, autorizado o início, reporte para ingresso do pátio principal, Alfa Yankee Golf. Ok. Com o solo voltando? Prossiga, solo 6251. Já havia reportado anteriormente que não teria condições de decolar da 97, confirma? Tem condições? É, nós informamos que a gente ia calcular, ver se tinha condições para decolar de da 97, a gente calculou e tem condições de decolar de da 97, né, 6251. Ciente. Copiou 9302? Obrigado, 9302. 35, táxi pela pista até a cabeceira 17, reporte pronto. E aí, gente, autorizado, táxi ingresso e a táxi Lima 35 vai, o pessoal Black Track vai reportar a linha da cabeceira 17, né, 625. Gente. Então 9302, serviço radar encerrado, 4 minutos para a posição coral. Agora o controle Léozinho no D0 de cima 1, bom voo.